Deus, gravações, tem que ser demoral, geração, gravações. Eu quero ver até onde você vai. Tá me saltando demais. Olha que eu posso me. Você que sabe, eu tô deixando rolar. Não vou mais me preocupar. Eu vou cuidar é de mim. O tacômetro, o seu tempo tá se acabando. E eu já me cansei. Só que você não vê, vai me perder. Se não cuidar de mim, tá deixando faltar amor. Tá deixando chegar ao fim. Vai me perder. Se não cuidar de mim, tá deixando faltar amor. Tá deixando chegar. Eu quero ver até onde você vai. Tá me soltando demais. Olha que eu posso me. Você que sabe, eu tô deixando rolar. Não vou mais me preocupar. Eu vou cuidar é de mim. O tá cronometrado, o seu tempo tá se acabando. E eu já me cansei. Só que você não vê, vai me perder. Se não cuidar de mim, tá deixando faltar amor. Tá deixando chegar ao fim. Vai me perder. Se não cuidar de mim, tá deixando faltar amor. Tá deixando chegar. Marcelo CD, Girardi Farias Brito, Romando Paredão, o Lourinho CD, Caldas Tintas e José da Penha.